Zé Alberto Gabardo. E aí, gurizada? Situação pra ir no Hotel Deville. Primeira coisa que eu preciso aqui é, por gentileza, o que que tá escrito aqui, ó? Ver se o Tite tá... O jogo o Tite enxerga Tite. Bem. Os números. 97, 12, 53. É o que falta pra Copa do Mundo. Boa tarde, Tite. 97 dias, 12 horas e 53 minutos. Exatamente. Pro Brasil falta mais alguns dias. Pô. Tudo bom, Tite? Boa tarde. Tudo bom, Zé. Prazer estar com vocês, Gabardo, da mesma forma, Lucianinho. Abraço, Maurício, Tite. Um abração pra vocês. Abraço, Tite. Lucianinho, abre a entrevista, Lucianinho. Tu tem pergunta pro Tite? Pois é, deixa eu perguntar pro Tite. Ele deve ter respondido inúmeras perguntas hoje durante todo o dia, Tite. Primeiro, agradecer e louvar essa tua ação do Kleber também, enfim, de ficarem à disposição dos jornalistas para bater esse papo, enfim, uma conversa franca como é do teu feitio, Titi. Tu sabe que a gente tem uma relação de muito tempo, e o Maurício, né, Maurício, o Titi, ele vinha aqui na Rádio Gaúcha participar de debates do Show dos Esportes, quando eu produzia o programa, o Pedro apresentava e o Titi vinha de Caxias para participar do programa, enfim, bater papo conosco aqui no estúdio. Então, Tite, essa relação de, sei lá, mais de 20 anos que a gente tem construída, de teu trabalho profissional, a gente te acompanhando. Então, quero saudar essa possibilidade de conversar contigo. E a minha pergunta é muito pessoal. Quero saber o que tem de diferente nesse Tite que chega na Copa do Catar em 2022... com relação àquele Tite que a gente acompanhou lá de perto também na Copa de 2018. Obrigado, Lucianinho, e eu quero pedir desculpa para as pessoas que ouviram as besteiras que eu falei aí nesse tempo que vocês me convidaram, que desprezem essa daí, que de repente só dê valor às coisas boas que de alguma forma aqui do lado de técnica ela pode surgir, não do lado do comentarista ou do analista, enfim, dessa forma. É, um profissional que ele tem na maturidade e uma experiência de Copa do Mundo muito maior. Eu tive nesse final de semana também conversando com o professor Rui Carlos Osterman, com o Lauro Quadros, com o Silvio Benfica e colocando de que eles me inspiraram assim como uma série de outros profissionais no interior do Rio Grande do Sul a compreender futebol. É, a entender futebol, a ser ético nas condutas. Então, daqui a pouco, essa maturidade, essa busca de experiências, nessa busca de conhecimentos maiores, para que eu possa estar um pouco melhor preparado que na Copa de 2018. Tite, qual foi a pergunta que tu mais respondeste hoje durante o dia? Tem alguma que ia sair? Todos fizeram, ou quase todos? A lista está fechada. Quantos perguntaram, ou quantos não perguntaram pelo Pedro? Todos da lista, e talvez um que outro faltar do Pedro, me ajuda aí, Cleber, não? Todos. Todos também? Acho que todos. Mas o Pedro, eu só para terminar, uhum, porque eu fiz em três pontos a pergunta, e o nome Pedro é do vai? Pedro. É, não é nem o Pedro vai. O Pedro, ou alguém da característica do Pedro, só que ele é único, então por isso que eu estou te perguntando. É o jogador que você precisa por não ter ninguém dessa característica, seja no Brasil ou no exterior, na régua da seleção? Sim, Zé. Ele tem sido agora protagonista também. O Dorival Júnior foi muito feliz numa remontagem da equipe do Flamengo com uma estrutura de losango, com três homens no meio campo, deixando o Arrascaeta mais na frente com dois atacantes centrais, o Gabriel e o... E ele tem potencializado, e ele tem performado em alto nível, tem feito gols e também é jogador do cabeceio, da assistência, da jogada combinada, que é uma característica difícil de encontrar. É um Fred atualizado, vamos colocar dessa forma. É um Pedro Raul, que é do Goiás, que é um pivô, é um homem de área. O alemão tem mais, vamos colocar, velocidade, não é tão posicional. É um Diego Souza do Grêmio, que tu tem a necessidade de um jogador da tabela e da infiltração, que tem bom cabeceio, que é inteligente para jogar. Com essas virtudes, com essas características que eu coloquei, sim, é um jogador, eu não diria o único nessa situação, mas especialista dela, sim. Ô Zé, quando eu falei recentemente sobre isso, falei sobre ele ser um jogador de características diferentes. Né? E os jogadores de frente, né? Eles, a gente ganhou muitas opções de externo de um contra um, os ditos pontas, né? tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Temos opções de 9 de movimentação, mas um 9 com essa característica é mais um atleta que a gente ganha, que a gente já convocou, disputou o jogo de eliminatório com a gente, e agora nessa reformulação que o Dorival fez no Flamengo, o crescimento dele jogando mais posicionado com o Gabriel movimentando e saindo mais. O Maurício queria perguntar alguma coisa, hein? Ô Eduardo, obrigado pela oportunidade. Tite, Kleber, um grande abraço. Deixa eu aproveitar o gancho em cima da Copa anterior, que nós vimos tão de perto e tivemos a perspectiva de que o Brasil pudesse passar, porque transformou o goleiro da Bélgica no melhor jogador em campo. E quando se faz isso é porque você teve uma produção suficiente, se tivesse materializado em gols, para poder passar. Mas aquele tipo de derrota, para aquele tipo de seleção, causando aquele tipo de frustração, Tite, passados 4 anos, o que que isto ensinou para você? Não tem nada assim a ser ensinado numa derrota onde o goleiro adversário é o melhor em campo. Houve sim uma forma de você entender que europeus jogam assim, o assado, seja a Bélgica, seja a Alemanha. O que que aquele tipo de eliminação, que muito poderia ter sido a classificação brasileira, você leva para 2022? Grande abraço. Um abraço, Maurício. Ela te traz, vamos para os aprendizados, sim. Erro cometido. Tu não pode, numa ação ofensiva de bola parada, tu ter um contra-ataque e tomar um gol. Primeiro, tu tem que definir essa jogada e finalizar. Segundo, rebote tendo, tu tem que ter uma bola de retorno, que eu falo, de jogar de novo para dentro da área, e nessa uma possibilidade de finalização. Num terceiro estágio, tu pode ficar com a posse de bola, mas tu não pode dar o contra-ataque ao adversário, porque tu está expondo e a tua equipe está desestruturada. E esse erro nós cometemos. O técnico cometeu e os atletas individualmente com ações para fazer aquilo que eu digo de falta tática. Aquilo que eu chamo de trunca o jogo, porque faz parte dele. Não é porrada, não é quebrar a perna de ninguém. É apenas tu ter uma condição de um reajuste, um reposicionamento. Né? Efetividade. Traduzir as oportunidades que tu tem também e ser mais preciso, ele é importante. Nós tivemos algumas que trouxe o Courtois como o melhor, ou ele colocou, e eu ouvi ele falando, uma das 3 melhores, talvez, apresentações dele. Ele falou isso para Casimiro também. O De Bruyne também confirmou essa situação, porque eu falei com o Fernandinho pessoalmente. Então, eu particularmente, que aquele jogo merecia uma prorrogação, né? pela grandeza do jogo, pela qualidade das duas equipes, né? Ela traz também um componente de que nós devemos estar na plenitude da nossa condição. O Neymar machucado não estava. Nós perdemos o Dani naquele momento. Nós perdemos o Douglas Renato, Costa pouco antes. Perfeito. No último jogo, Douglas Costa. Fred como opção. O Fred como opção. Então, a gente quer agora, naquele aprendizado, nós estamos aqui acompanhando os jogos e também viajando em contato com os atletas para fazer essa preparação inicial para que eles estejam bem na Copa do Mundo, porque vai ser fundamental também esse aspecto físico, clínico, para eles estarem bem numa Copa de 28 dias com jogos de 3 em 3 dias. Só uma informação, Tite buscou da passada. Foram 28 dias na passada, são 10 agora nessa, o que diminui muito a preparação. Os jogadores têm que chegar num altíssimo nível. Por isso, a nossa questão de fazer com que cada um se sinta pertencente, cada um se sinta dentro da Copa e que vá se preparando cada vez mais para que a gente chegue e tenha essas opções. E quando a gente tem 26 atletas e não precisa cortar atletas, tem 15 atletas no banco, tu olhar para trás, saber que teu banco é forte e para aquela necessidade que o jogo pedir, a gente ter o jogador à disposição. Deixa eu aproveitar para fazer 3 perguntas em uma para aproveitar o tempo, né? A gente não tem tanto tempo assim. Kleber, Xavier e Tite, nessa parceria de 22 anos, é isso, né? 22 anos. Se tem como confirmar alguma coisa de calendário até chegar à convocação final da Copa do Mundo? Começo de setembro deve ter uma convocação para os amistosos de 22 e 27 contra 2 seleções africanas, é o que tudo indica, né? Se tem como confirmar isso. A data final da convocação para a Copa deve ser final de outubro? 2 de setembro a data da convocação. 2 de setembro a primeira convocação. 9 de setembro. Agora, se não me engano, a gente anuncia, convoca 2, anuncia 9 para esses 2 jogos, 22 e 27. 7 de novembro, a convocação final para a Copa, tendo até o dia 14, a gente divulga dia 7, mas confirma dia 14, que pode nesse período ter alguma lesão, alguma situação a gente confirma já dia lá, 14. De novembro. Já lá em Turim. Não, a convocação sai dia 7. Tá, mas dia 14 é em Turim. Dia 14 é o primeiro treino da seleção em Turim. Dia 7 de novembro é a convocação final para a Copa. Para a gente entender, porque a gente não, naturalmente a gente só acompanha de fora, como é que vai ser o dia 6 de novembro do Tite, do Kleber Xavier, dos integrantes da comissão técnica? Como é que se fecha uma lista de Copa do Mundo? Vocês já tiveram essa experiência. Quantas pessoas participam dessa reunião? Todo mundo dá opinião, todo mundo fala. A lista é fechada quando? Em que momento? Tite, Kleber, por favor. É válido ela fechar no último momento, se for a 5, 10 minutos antes da... Aproveitar o tempo todo possível. Né? Eu digo assim que tem duas formas que a gente coloca da reunião que a gente faz. Todos os integrantes têm o seu lugar de fala, a sua autonomia para falar. Eu digo que é quebra-pau, a reunião quebra-pau, ou liderança reversa. Pode escolher qualquer um. É nome mais bonito, outro é do real. O que é? Tu defende as tuas ideias, tu defende aquilo que o atleta precisa, tu defende e tu projeta aquilo que são as situações possíveis, as opções possíveis, técnicas, táticas, em cima. E a partir daí a gente começa a entrar num consenso. Normalmente vão ficar 20% que há divergências nesse aspecto. Mas aí a gente começa a entrar nas necessidades da equipe, nas possibilidades que tem na projeção dos jogos e vai se fechando. Claro que a palavra final e a responsabilidade final ela é minha, mas ela sempre é democraticamente a possibilidade de cada um poder externar aquilo que é o seu ponto de vista. Nós somos 9, Juninho que é o executivo, Tite treinador, eu, Matheus e Sampaio auxiliares técnicos, Fábio é preparador físico, Gui fisiologista, o Tomás e o Bruno analista de desempenho, que trabalham diariamente, a gente chama de núcleo duro, trabalham diariamente, são quem participa da convocação, um pouquinho antes Tafarel, treinador de goleiro, e Marquinhos auxiliar exclusivamente da questão da definição dos goleiros, e a gente sai na noite da convocação já com ela definida, algumas vezes não. Quem tem direito, só ele tem direito a ter o coletivo da madrugada é o Tite. Caneta na mão. Caneta na mão. Às vezes ele chega no dia seguinte e a gente entra, que a lista fica na sala dele, quando está lá já ele tem uma mudança. Ele sonhou e já fez a mudança. Não, eu conversei com a dona Rosa e passei para ela qual é que é a convocação final. Antes tem que ser dela. A dona Rosa já ganhou 3 campeonatos gaúchos, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, campeonato mundial. Dona Rosa é sul-americana, muito vencedora. Sul-americana, muito vencedora. Tite, nessa programação que o Gabardo e o Kleber desenharam, nós como jornalistas ficamos atentos assim, querendo dar notícia, ó, confirmados os amistosos de setembro. A notícia, na verdade, não foi dada. Para nós, pode até ser bom, a gente tem o noticiário sendo alimentado dia a dia na expectativa. Para vocês, eu tenho certeza que não é bom já ter tudo, ainda não ter tudo definido, ou não ser como vocês até pensavam que seria anteriormente. Muito bem. Eu nem estou colocando quem serão os adversários, parece que já está encaminhado, mas a maneira como aconteceu e o que vai acontecer, chega a gerar algum prejuízo, alguma preocupação por não ser o ideal? Já não gostaria que tivesse sido assim. Eu não gostaria que tivesse sido assim. Eu gostaria que tivesse respeitado a sequência lógica da competição, dos enfrentamentos contra a Argentina na 13ª rodada. Agora a gente não pode simplificar nessa análise. Né? Às vezes simplificar demais é exagerar. Nesse caso é. Ela é contextual. Há uma série de problemas intervenientes que acabaram acontecendo na paralisação desse jogo. Uma coisa eu tenho certeza, em nenhum momento a seleção brasileira teve parcela de responsabilidade. Ela entrou para dentro do campo, ela queria jogar o jogo, ela se predispôs, ela não saiu de campo, ela fez todas as situações legais em relação à FIFA para tal. O que houve foram outros componentes, eles que são de cunho, talvez um jurista possa falar daquilo que é das situações que aconteceram, de entrada no país, de liberação para que os atletas aqui permanecessem, de liberação para dentro do campo. Então há um contexto todo, há um julgamento todo por parte da FIFA de que jogo que se inicia não pode parar. Eu só estou dando dados que eu não tenho a profundidade deles, mas que acabou acontecendo num momento decisivo, que há 3 meses da Copa tu vai jogar um jogo contra a Argentina em que uma expulsão num jogo que é acirrado, que ele é extremamente competitivo, ele pode te alijar de um jogador de ir para a Copa do Mundo. Né? entre outros fatores. Então, ela tem que ser analisada de uma forma contextual. Não gostaria que fosse assim. Gostaria que estivesse na 13ª ou 14ª rodada, não sei. Não sei exatamente. Eu acho que era por aí. Subiu a placa ali. Vamos caminhar. Manda, caminhar ao final aqui. Manda aí. Só quero perguntar para vocês, profissionais formados no Rio Grande do Sul, se vocês estão um pouco preocupados com o futebol gaúcho. E o que vocês ouviram ontem no Beira-Rio? Mas a gente vem de uma eliminação recente do Inter na Copa Sul-Americana, competição que vocês ganharam o título, né? O Grêmio caindo para a Série B. O Veranópolis, que o Tite começou a carreira, não está na Série A do Gauchão nesse momento. O Caxias caiu para a Série D, está numa luta, faltam dois jogos para tentar voltar para a Série C. Talvez o Juventude caia. Vocês estão preocupados com o que está acontecendo com o futebol gaúcho? Brasil de Pelotas caiu. A gente acompanha, assim, e de alguma forma torcendo. E eu não tenho condição de avaliar o porquê desse decréscimo. Agora, eu posso dizer que eu cheguei na seleção brasileira, estou técnico da seleção brasileira porque tive a oportunidade de me formar no Ipiranga de Erechim, no Veranópolis, no Guarani de Garibaldi, no Caxias, no Juventude, no Grêmio Internacional, para que eu pudesse chegar nesse momento. O que eu posso dizer é torcer para passar remontado, para que a gente ressurja, para que a gente... Eu não sei, em termos administrativos, o que aconteceu. Sei do trabalho do Roger e sei da qualidade do Roger nesse momento. Muito difícil tu sair da segunda divisão. O peso importante, o quanto é importante o trabalho do Roger, o quanto exitoso está sendo o trabalho do Roger, porque é muito difícil a pressão, né, para estar retornando a uma primeira divisão. O Internacional, que é a expectativa, eu vi alguns jogos... te confesso, com o Medina, eu não consegui ver um bom jogo do Internacional nenhum das 4, 5 vezes que eu assisti. O vi com o Mano, né? Então, essa retomada para que esses estágios possam evoluir, Grêmio na primeira divisão, Internacional buscando Libertadores e a partir daí crescendo, é a minha torcida, assim como o Veranópolis voltar para a segunda divisão. Estou torcendo para que o Caxias passe também. Torcendo. Uma pergunta que fizeram para o Tite. Eu até que na Copa passada tu naturalizaria brasileiro Davi Silva para a seleção. Nessa Copa eu já sei que tu gostaria de ter de um estrangeiro o De Bruyne brasileiro. Não tem. Quem é que daqueles estrangeiros que jogam no Brasil tu iria no Itamaraty, transforma ele em brasileiro que eu vou levar para a Copa? No Brasil? Dos que jogam no Brasil. Arrascaeta. Pô, eu sigo. E o Kleber? Eu sigo ele. Às vezes a gente pensa junto. É. Tu não me vem com volante, hein? Ele cata volante, eu cato meia. Também convocaria o Arrascaeta? Naturalizaria. Hoje é o melhor estrangeiro jogando aqui. Muito bem. Lucianinho, Maurício? Maurício, último destaque, Maurício. 30 segundos, Tite. Você acha que tem espaço para algum tipo de inovação tática na Copa de 2022? Ou tudo já foi feito, tudo já foi tentado, não vai dar para inventar o líbero de centroavante? Maurício, os sistemas eles estão aí. O grande desafio é a organização, é como esse sistema se move. O que atualmente está acontecendo é o 5-2-3. Que o PSG está tendo e que o Chelsea foi campeão assim, né? Com três jogadores de frente, dois de sustentação, linha de três com dois alas. Mas o mais importante, volto a dizer, é a mecânica, é como esse time se mexe, como esse time ataca, como esse time se defende. Abraço, Tite, sucesso. Tite. Kleber Xavier, obrigado ao Vinícius Rodrigues, que é o assessor de imprensa, que trouxe essa dupla aqui, que deu todas as condições para nós e para toda a imprensa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. E sempre agradecimento, né, Lucianinho, para o Grupo Felite, com certeza. Dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. Cressol, vem junto. Somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Colombo, Colombo Felicidade do seu jeito. E Fruc. Há 50 anos, o sabor de estar junto. Tá anotado aí, Luciano, a lista do Tite sai no dia 7 de novembro. Quer saber a nossa, né? Boa recuperação, escola. Que tu vai estar comigo pra gente poder passar, me acompanha aí na liberação. Quero que a gente esteja junto aí. Um abraço a você. Semana passada chegando na empresa, Tite. Encontrei chegando na empresa, participou de uma reunião de trabalho na empresa. Foi a primeira aparição do escola na empresa. Então, certamente está te ouvindo agora. Isso aí está servindo para mais um degrau na escada do escola. Obrigado pela oportunidade de vocês. Vou convidar o Tite. Eu tenho marcado com a escola, Tite. um pastel no Café Tainhas, ali na Rota do Sol, quem desce pra Torres. Tá convidado também, tá? É, por favor, tô dentro. Eu pago. Tô dentro. Obrigado, Tito, Luzianinho, Maurício. Voltamos daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco. Valeu, gurizada. Obrigado, Zé Alberto Andrade, Eduardo Gabardo, com o técnico Tite da Seleção Brasileira ao vivo conosco aqui no Hoje nos Esportes.